Quando eu andava no mundo e nas trevas, não tinha paz no meu coração. Estava sofrendo por causa dos meus pecados, em desespero e em tribulação. Mas estendeu suas mãos, meu Jesus. Saí das trevas e vim para a luz. E hoje dou por minha salvação glórias a Deus. Mas meu Jesus deu-me alegria e paz. Sua presença sempre me satisfaz. E hoje dou por minha salvação glórias a Deus. Eu andava no mundo em trevas, não tinha paz no meu coração. Estava sofrendo por causa dos meus pecados, em desespero e em tribulação. Mas estendeu suas mãos, meu Jesus. Saí das trevas e vim para a luz. E hoje dou por minha salvação glórias a Deus. Mas meu Jesus deu-me alegria e paz. Sua presença sempre me satisfaz. E hoje dou por minha salvação glórias a Deus.